e te olhei, você me olhou. Agora é minha amiga, acredita, nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei o parafuso e sua sorveteria. Só eu e ela, que diria que o cachaceiro virou homem de família. Oh, oh, oh, oh, oh. O amigo está ao vivo, menino. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse eu, se não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Virou homem de família. E quem me viu, se visse eu, se não acreditaria, troquei o parafuso e sua sorveteria. Só eu e ela, que diria que o cachaceiro virou homem de família. Para não me pensar que o cachaceiro virou homem de família. E quem me viu, se visse eu, se não acreditaria, troquei o mal agora só sorveteria. Só eu.